Salvador 9071, bom dia. Cartinha de chamando o Apuca da presente. Na Apuca, 9071. Obrigado, bom trabalho. Muito bom dia. Eu sou 3601, passando 2.607, saída da Elfa.